live set. You listen, you groove. Power Play. Número 9, Roberto Sansixto e este Always Point 50. 9. Power. It's satisfaction. My sense. Power Play. Esta semana no número 8, Raised by Wolves, featuring Tom Smith, e este The Call. 8. Thank you.

Estás a ouvir o Live 7 na tua rádio favorita. Power Play. Número 6 esta semana para tema novo. Entrada direta para a 6ª posição. Este Instincts de Jay Lumen. Sim. O Live 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7. Power Play. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Continua a ouvir Live 7 e vamos agora para o número 5 esta semana, a pertencer a este We Will Rock You de Simone Cataneo e Alex Gardini.

nos três primeiros. A terceira posição esta semana a pertencer a este Sweet Love, um tema fantástico de DJ XB. Ainda a participação de Albert Kick, featuring Imagine. Three. Este mega tema de TV Rock e Oaken Sling featuring Rudy chama-se Diamonds in the Sky. É a versão original e é o número 2 esta semana. set. Live set. You listen, you grow. I'll play. Chegamos finalmente ao número 1 com uma entrada direta para a primeira posição. É verdade, esta semana os nossos ouvintes andaram ocupados a votar em bupor.com e conseguiram colocar este tema no número 1. O tema mais votado e que chega assim à primeira posição esta semana é este single Protetta de Afrojack, um dos nomes mais falados atualmente na dance scene. Número 1 então para Afrojack e este Protetta. Vamos ouvir. 1-1

Thank you. djzeluis.com. Oh, www.zeluis.com.

online, djzeluis.com. djzeluis.com. DJZLuis.com. DJZLuis.com. Ucrânia. Sim. DJ Zé Luiz apresenta.